Você vai? Awesome. Será que ninguém se importa com a preguiça City? Ei, seu gorducho, faz outro lugar da próxima vez! Que nojo! Se um de vocês conseguir passar por essa depressão aí na frente, leva. Espera até a gente chegar em bar! Ei, você é grandão, precisa de muita madeira. Eu sou pequenininho.

Você vai virar comida de coruja.

humano mais estranho que eu já vi. Imagina o que seu pai ia dizer se você botasse todo sujo e fedorento desse jeito, não é?

Música